Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Chegou a hora, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo a mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Vale lembrar que este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E este quem vos fala é Luiz Otávio e serei seu apresentador. É dia 30 de setembro de 2016 e hoje é o quê? Hoje é dia de maldade. É dia de maldade, mas você não pode sair de casa antes de fazer o quê, Vinícius? Sem escutar a Arquibancada. Exatamente. E sem mais delongas, vamos às apresentações da bancada. Como já disse aqui, ao meu lado direito está Vinícius Henrique. Boa noite, Vinícius. E qual o seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o Corinthians, que enfrenta o Botafogo amanhã às 4h30 no Rio de Janeiro. Muito bem. A seguir está João Iso. Boa noite, João. E qual o seu destaque? Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o jogo entre Santa Cruz e Palmeiras na segunda-feira. E ao meu centro está Juan Mendes. Boa noite, Juan. E qual o seu destaque? Boa noite, Luiz. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para Jean Carlos, Wellington e Maicon, são relacionados no São Paulo. E o time já está preparado para pegar o Flamengo amanhã, 4h30, no Morumbi. O Wellington, hein? Até que enfim, né, voltou, Juan? Né? Depois de um tempão aí. Agora pois vai. Pois é. Agora não sei se é bom ou ruim, né, essa notícia. Só é o tempo dirá. E por último, mas não menos importante, Arthur Gabor. Boa noite, Arthur. E qual o seu destaque? Boa noite, Luiz. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. O meu destaque vai para uma possível saída de Arsene Wenger do Arsenal depois de 20 anos no comando do time inglês. Muito bem, discutiremos bastante esse assunto, mas como o Juan abordou o São Paulo, vamos começar com o tricolor. Solta o hino! É, amanhã às 4 horas da tarde no Morumbi, o tricolor enfrenta o Flamengo, vice-líder. São Paulo pressionado, precisando vencer para fugir da zona de degola, para fugir da zona de risco, ainda não está na zona de degola. E vai ser um jogo bastante complicado, né, Vinícius? Sem dúvida, vai ser um jogo muito difícil pro São Paulo, pro Flamengo também. Jogar no Morumbi sempre é difícil. O São Paulo tem a campanha de... está em 15º colocado na campanha de jogos em casa, é muito ruim. É muito abaixo São Paulo. Embora São Paulo, seja, né? Eu acho que seja difícil jogar no Morumbi. E o Flamengo, o Flamengo tem uma boa campanha, jogando fora de casa, empata com o Palmeiras com as melhores campanhas como visitante. Sim, concordo com você, tem tudo para ser um jogo bem disputado, apesar da fase de São Paulo não ser boa, mas o Morumbi sempre é importante, por mais que no Campeonato Brasileiro não tenha sido tão crucial para o São Paulo como costuma ser. Na Libertadores foi, mas no Campeonato Brasileiro não foi. Vai ser um jogo bem importante para as duas equipes. O Flamengo, apesar de jogar fora de casa, tem esse fator que tem que vencer para se manter na cola do Palmeiras, não deixar o Palmeiras desgrudar na ponta do campeonato, e o São Paulo, se perder, pode se complicar muito e ficar apenas um ponto da zona de rebaixamento. Como eu disse aqui no meu destaque, né, o São Paulo vai ganhar reforço para o jogo amanhã, né? Jean Carlos, o reforço que veio do Vila Nova, líder de assistência da Série B, vai estrear para poder dar um gás para o São Paulo, dar mais criatividade ao meio campo. O volante Wellington, que já é conhecido da torcida, está de volta depois de muito tempo parado pelo doping, né? Foi pego no doping, acho que ano passado, no Inter. Não, na verdade ele estava se recuperando de uma lesão. No joelho. E mas durante esse tempo ele foi pego no exame antidoping. Sim, né? Ele e o Newton, né, se não me engano, lá no Inter. Isso, e o Maicon também está voltando de lesão. Então um jogo importantíssimo. Além disso, amanhã é aniversário do Morumbi. Promessa de casa lotada, jogo difícil para o Flamengo. Pois é, e o que acho que dificulta mais o São Paulo, que além de pegar um jogo muito difícil, a sequência do São Paulo é muito difícil também. Porque o São Paulo pega o Santos, depois do Flamengo, enfrenta o Sport fora e o Fluminense fora. Na verdade, Sport fora. Santos em casa, Santos no Pacaembu. Neutro, né, no Pacaembu. Ah, mas é torcida única, torcida manda do São Paulo. Mas mesmo assim, muito difícil até porque o Santos fora. Sabe jogar muito bem no Pacaembu. E por último, Fluminense no Rio de Janeiro. Ou seja, uma sequência da morte, podemos chamar, porque o Fluminense está lutando pelo G4, está numa ascensão no campeonato, o Santos, idem. O Sport é um time muito difícil jogando fora. E o Flamengo também candidato ao título. Então, fora que também São Paulo e Santos, o torcedor São Paulo também tem um péssimo retrospecto aí no clássico, né? Eu acho que sempre que pega o Santos, o time não consegue jogar bem. Parece que tem medo de jogar contra o Santos. E na opinião de vocês, esses quatro jogos citados pelo Vinícius vão ser o divisor de águas pro Tricolor na temporada? É, eu acho que o São Paulo vai ter um verdadeiro teste de fogo. Agora realmente define, né, a posição que ele vai ocupar nessa reta final do campeonato. Se obter êxito, vai poder ficar por perto do meio da tabela. Mas também, se não conseguir os resultados, pode conseguir chegar perto da zona da degola. É, esses jogos são jogos bem complicados, mas como qualquer outro, valem 3 pontos, né? É importante para o Tricolor ganhar, manter uma sequência de jogos, porque nos jogos ditos mais fáceis não conseguiu bons resultados. Então sobrou para esses jogos mais complicados se garantir para conseguir fugir dessa, afastar esse fantasma do rebaixamento que está assombrando a torcida tricolor. Eu queria perguntar para vocês se vocês acham que a volta do Maicon vai fazer alguma diferença, tipo assim, crucial pro jogo amanhã. O Maicon acho que é o segundo melhor zagueiro de São Paulo. Eu acho que o Rodrigo Caio ainda é melhor que o Maicon, mas dos que estão lá, o Maicon é bom zagueiro. Muito o Maicon bom é zagueiro. Melhor que o Lianco. Eu prefiro o Rodrigo Caio ainda. Eu acho mais técnico. Eu acho os dois. Eu acho os dois bons zagueiros. Eu acho que atualmente o Maicon tá um nível acima. Porém, o Rodrigo Caio tem tudo pra num futuro passar esse nível que o Maicon. Se igualar ou até melhorar o nível do Maicon. Mas eu acho que a volta dele vai ser bem importante, não só tecnicamente falando, mas dá uma motivação pro elenco, porque tudo que passou pela contratação dele, ele é um cara que se identifica com São Paulo, com a camiseta de São Paulo, com a torcida do São Paulo, então a volta dele pode trazer uma motivação extra pro elenco. Liderança, né? Sim, exato. Isso, a gente fala bastante da dupla de zaga do São Paulo, que não é uma dupla de zaga ruim. Por que o São Paulo toma tantos gols? Eu acho que o goleiro não é tão bom, e os laterais também, né? São Paulo tem um problema nas laterais na esquerda. O Mena, o Carlinhos é um marcador muito fraco e já teve seu auge no Fluminense. Tanto que até o Ricardo Gomes estava pensando em escalar ele no meio, e o Mena também acho que não é muito bom lateral. E o Bufarini, que era a grande esperança do São Paulo na lateral direita? Isso que eu ia falar, o Bufarini, ele apoia muito bem, mas deixa muito espaço. Tanto ele como o Bruno. Eu acho que eles comprometem bastante. Quase um ponta. É verdade. E às vezes, eu acho que também o Hudson caiu um pouco de rendimento. Né? Na Libertadores ele estava voando mesmo, estava marcando muito. E eu acho que também teve uma queda técnica dele. E também porque ele se machucou, né? ao longo desse campeonato. Né? E eu acho que faz falta mesmo o bom ritmo do Hudson. É, respondendo aqui um pouco a pergunta do Luiz, também eu concordo bastante com o que o Vinícius falou, mas eu acho que não é só questão dos laterais, o time como um todo, por mais que a zaga seja boa, o time como um todo não é um time muito marcador, Sim. que ajuda muito. Então, às vezes, não adianta você ter uma dupla de zaga boa se o ataque chega inteiro, o meio-campo do time adversário chega inteiro com o atacante se movimentando para ele ter espaço para enfiar a bola. Então, você tem no meio-campo que marca, que diminui espaço, as linhas próximas, isso dificulta bastante pro time adversário. Então, não adianta apenas você ter uma boa dupla de zaga, isso não vai resolver o problema de você tomar gols. Parece que o São Paulo também passa por uma cueva dependência, eu acho, na minha opinião. Que é o único que tenta jogar, vai pra cima, dribla, tenta armar jogada. O Chaves também precisa receber a bola e quando recebe, chuta demais, chuta desnecessariamente. Então eu acho que também falta meio campo pro São Paulo. É, e o São Paulo que já vendeu, ou ainda, né, 12 mil ingressos e o jogo é amanhã. É, ainda, né. E no aniversário do Morumbi, só pra ressaltar. Ah, mas eu acho que nem por isso que a torcida tem que ir. Acho que a torcida tem que ir pelo momento do clube. Do clube. Muito mais assim o aniversário, né? Exato, que precisa da vitória, né? Sim. Precisa da vitória, sabe que é um jogo muito difícil, que pra mim até o Flamengo é favorito. Sim. Não sei se vocês concordam, porque concordo, o Flamengo é favorito. Concordo. E o torcida de São Paulo precisa ajudar o clube, e parece que a diretoria fez promoção, não sei se fez promoção ou não. Não, não fez promoção. Não fez, mas o ingresso também tá R$10 na arquibancada. O ingresso do jogo já é barato. É, não precisa de promoção. R$10 a meia. R$10. É. E são 12 mil ingressos, pouco. É, todo mundo sabe que o Morumbi lotado com 65, 70 mil pessoas faz muita diferença. A torcida de São Paulo, quando lota, faz uma festa muito bonita, é barulhenta e consegue influenciar diretamente na partida. Então, realmente, 12 mil ingressos é pouco. A torcida de São Paulo tem que entender que o time não está numa fase boa e que o time precisa desse apoio nesse momento crucial. Então, precisa, a torcida de São Paulo precisa ir, precisa apoiar o time acima de tudo e criticar, deixa as críticas para depois do jogo e durante a partida, durante os 90 minutos, apoie o time. E isso. Do outro lado, a torcida do Flamengo não pode comprar ingresso, sim, né? Ia tá falar punido isso. Pelo STJD, não vai poder comparecer. Torcida única. É, jogo vai ser sem torcida nenhuma, vai ter que... Pois é, e a gente tava falando dos defeitos do São Paulo, isso pode ser também... Pelo trabalho, ruptura dos trabalhos dos treinadores. Então, por exemplo, saiu o Baus agora, aí entra o Ricardo Gomes, aí muda totalmente a filosofia de trabalho, até os jogadores entenderem, uma marcação totalmente diferente. Então, acho que isso também pode ser um problema pro São Paulo. Só para atualizar agora o torcedor, parece que houve também uma reviravolta na diretoria do São Paulo. O Leco aceitou um pedido e o vice-presidente do São Paulo tá fora. O Roberto Natel... Tem a saída definida do clube, saiu hoje. Mais um desligamento no São Paulo, diretoria bagunçada do Tricolor. Já tá faz tempo essa situação, né? Três vices já. Eu não sei o saíram. Nome, mas um saiu porque vai se candidatar na eleição. Eu esqueci o nome agora dele. Não vou me lembrar agora. Tudo bem, tudo bem. Mas saiu, eu tinha visto na ESPN isso. A diretoria de São Paulo já tá faz tempo desarrumada, né? Desorganizada. Desde a época do Aidar. Uma diretoria que sempre tinha. Era bem vista, né? Era um exemplo para o futebol brasileiro. Hoje não é a mesma situação. Exatamente. Para fechar o bloco do Tricolor, vamos à escalação. Denis no gol, Bruno na lateral direita, Lugano ou Maicon e Rodrigo Caio e Mena completando a defesa. Hudson, Thiago Mendes e Kelvin no meio, Cueva, Carlinhos e Chaves. É, na verdade ele vai colocar o Carlinhos no meio. E Carlinhos o Cueva, no meio? É. Acho que ele ia jogar pela esquerda. Não, o Mena tá na esquerda. É, o não, Carlinhos vai ser ponta. Como ponta, exatamente. Ah, então, mas só que aí eu acho que ele puxaria o Carlinhos e o Cueva pro meio e o Kelvin na direita e o Chaves mais na frente, entendeu? Você acha que o Cueva revisaria com o Carlinhos pela esquerda? E não, dividiria... acho que os dois jogariam no meio, assim, sabe? Pra armar a jogada. Ah, tá, entendi. Se a gente já tá confuso aqui pra entender a escalação, imagina como vai ser dentro de campo. É porque o Cueva ele joga mais pela ponta, não tem tanta característica de armação. Armador, né? É, nem o Carlinhos, né? Mas é o que tem. Então ele vai ser utilizado mais no meio, o Kelvin na ponta direita e o Chaves mais isolado. Frente, isolado. É isso que eu pensei do São Paulo. É, bem provável que seja isso mesmo. E agora a escalação do Flamengo com Juan Mendes. Isso mesmo. Alex Muralha e Paulo Vitor. Rodinei, Jorge e Paulo Vitor? É, porque são jogadores que viajaram, porque na verdade não tem a lista de relacionados pro jogo. Seria ou o Paulo Vitor. Ou o Muralha ou o Paulo Vitor. Calma, essa é a escalação ou esses são os não, relacionados? Não, são os relacionados pro jogo. Ah, entendi que era a escalação. Não, desculpa. Alex Muralha e Paulo Vitor. Rodinei, Jorge e Chiquinho. Hever, Rafael Vaz, Juan e Léo Duarte. Márcio Araújo, Willian Arão, Diego, Alan Patrick, Cuejar e Mancuejo. Guerreiro, Gabriel, Everton, Fernandinho, Emerson Sheik, Marcelo Cirino e Felipe Vizio. Vamos tentar escalar? Escalação. Muralha, Pará, Hever, Rafael Pará, Vaz. Pará tá suspenso. Rodinei. Rodinei, Vaz, Hever e Jorge. William Arão, Marcelo Araújo, Diego, Gabriel, Everton e na frente Guerreiro. O Guerreiro. Deve ser isso. É essa. Sim, provavelmente. É muito provável a escalação. É o favorito, né? No papel, embora, é melhor. Embora eu acho que a zaga do Flamengo não seja tão forte com o Rafael Vaz. Eu acho que a zaga do São Paulo, inclusive, é melhor. É melhor. É melhor. É verdade. No papel é melhor. Então, mas era um pouco do que eu tava comentando há um tempo, né? Logo que a gente tava comentando sobre o São Paulo. A zaga em si, se você pegar os dois zagueiros, realmente eu concordo que a zaga do São Paulo é melhor. Só que o conjunto defensivo do Flamengo como um todo, eu acho um conjunto defensivo mais completo e melhor do que o do São Paulo. E passa mais segurança. Principalmente no lateral esquerdo com o Jorge, que é bem melhor do que os laterais esquerdos do São Paulo. É, até porque eles têm volantes que dão a proteção à zaga. Exato. Coisa que no São Paulo não existe, né? Bom, já falamos bastante do Tricolor Paulista. Agora vamos para Itaquera. Solta o hino do Timão! É, o também pressionado Corinthians, mas um pouco acima na tabela, enfrenta o Botafogo às 16h30 no Estádio Luso Brasileiro. Pois é, um jogo muito difícil para o Corinthians, o Botafogo que é forte no Luso Brasileiro, que estão chamando de Arena Botafogo, né? Pois é. E o Botafogo consegue ganhar os jogos lá, ganhou do líder Palmeiras, empatou com o Flamengo, ganhou do Fluminense, o Corinthians tá com dificuldade tanto para jogar em casa quanto principalmente para jogar fora de casa, né? Fora de casa para fazer um gol, ultimamente pro Corinthians tem sido um martírio, né? Tá bem complicado. O Corinthians fora de casa, que em 13 jogos tem 13 pontos conquistados, apenas 33% de aproveitamento. Muito baixo, hein, Arthur? 4 vitórias em 13 jogos e 8 derrotas. Então, é um aproveitamento ruim do Corinthians fora de casa. E o Corinthians tava se mantendo bem nesse campeonato, lá em cima na tabela, brigando pelo G4. Não que não esteja mais, se afastou um pouco, muito por conta do desempenho que tinha em casa. Foi o último time a perder a invencibilidade em casa. E depois que perdeu duas partidas consecutivas. E agora com 41 pontos se afastou um pouco do G4. Vai ser um jogo bem complicado. O Botafogo tá numa fase boa. Depois que trocou de técnico, melhorou. O Camito tá jogando muito. Camito. E o Sassá Lotelli. Sassá Lotelli. Jesus. Tá um timaço. Jesus. Como diz jornalista. Tá um timaço o time do Botafogo. Tem tudo pra ser um time bom. Um jogo bom. Um jogo disputado de ambos os lados. É, o Cássio é a única dúvida do Corinthians, né? E o Giovanni Augusto e o Rodriguinho estão suspensos, principalmente, né, o Rodriguinho fará muita falta. E Quem diria, realmente, o Rodriguinho tem sido o melhor jogador do Corinthians nos últimos jogos. Acho que vocês falaram pelo coração essa parte, né? Do Rodriguinho? Por quê? Do Rodriguinho, eu não sei. É sempre bom ver um jogador atuando bem. Eu nunca gosto de ver. Quando um atleta tá bem, ele tá suspenso. Você viu pela parte que o Wilson falou do martírio? Não pareceu que foi de dentro, assim, foi que ele tava indignado, assim, sabe, com o Corinthians. Não sei por quê. Por que será? Eu acho que é impressão sua, cara. A gente tenta passar muito, muito coração aqui na rádio. Mas tudo bem, pelo menos por minha parte. Pode continuar, então. Mas o Rodriguinho é que ninguém esperava que o Rodriguinho viraria o melhor jogador do Corinthians, né? Ano passado, um coadjuvante, né? E também o Guilherme e o Pedro Henrique estão. E o Wilson também estão voltando. O Wendel também. O Wendel também. Esses quatro estão voltando aos treinos com bola e devem ser reforços nos próximos jogos. Desses que você citou, eu acho que o Wendel é o que menos tá fazendo falta. O Guilherme Arana tá fazendo O Guilherme Arana tá até melhor. Tá até melhor, eu gosto bastante do Guilherme Arana, jogador da base do Corinthians, muito bom jogador. Quem tá fazendo falta, Wilson e Pedro Henrique, na minha opinião, são os dois que mais o Corinthians mais tá sentindo. Você não gosta do Balbuena? Então, eu acho que o Balbuena tem falhado. Balbuena chegou bem jogos, quando chegou no Corinthians. Eu não acho mal zagueiro. Não digo nem por conta do Balbuena, eu digo mais por conta do Iago. E ó, vou te falar, eu não acho o Iago um péssimo zagueiro. Eu acho ele um zagueiro ok, mas eu acho que ele e o Balbuena não se entendem. Vocês não acham são que muito talvez lentos, a zaga acho. Fica muito exposta? Devido aos volantes também não terem tanta qualidade na marcação? Tem um pouco disso que a gente estava comentando sobre São Paulo também, mas eu acho que a zaga, eles não se entendem, como eu estava falando. O Balbuena e o Iago não formam uma boa dupla de zaga, apesar de individualmente não serem ruins. Eles são dois zagueiros lentos e que quando precisa fazer alguma cobertura deixa muito a desejar. Quem poderia fazer esse papel é o Pedro Henrique. Quando entrou bem. O zagueiro da base também do Corinthians. Mais rápido, né? Um zagueiro jovem, rápido, que conseguia fazer a cobertura pro Balbuena, mas agora tá lesionado. Vamos ver se quando voltar, quem que vai ser o titular do time. A gente acabou de falar do Rodriguinho e do Giovanni Augusto, né? Que estão fora da partida. E o treinador do Corinthians relacionou o Marcial e o Williams pra jogar no lugar deles. O que vocês acham dessa escalação? Nossa, o Williams deve ser titular. O Williams deve ser titular porque o Giovanni Augusto não vai jogar. E então o Camacho deve ser adiantado. Deve jogar como segundo volante e o Williams de primeiro. Bom, o Marcial eu gosto muito do futebol do Marcial. Não gosta do Williams? Não gosto do Williams. Você gosta do Williams? Ah, não é lá um grande jogador, né? Acho que ele já foi muito bom jogador. Já foi. Não muito bom, mas no Flamengo ele era importante. Principalmente no era um bom brasileiro jogador de 2009. Mas hoje não tá jogando mais, não tá conseguindo mais. Sim, mas só o Williams eu concordo com vocês. O Marcial virou titular mesmo, ele vai jogar titular. O Marcial tá confirmado Marcial isso aí? Marcial e o Williams, respectivamente, no lugar de Rodriguinho e Giovanni Augusto. O Marcial eu gosto muito, quando ele surgiu da base, eu lembro até o primeiro jogo que ele fez, que ele jogou como titular, escalei ele no meu cartola, fui o único, um dos únicos a escalar ele no meu cartola, marcou gol. Mito. E aí eu não entendi por que foi emprestado pro Cruzeiro, um erro da diretoria no meu ponto de vista, e aí concordo. Depois de um tempo o Corinthians sofreu, tá sofrendo até agora com carência nessa posição, nesse setor do campo. E agora com a volta dele, não sabia dessa notícia que ele ia ser titular, mas agora com a volta dele vamos ver se ele consegue jogar. Ele que voltou do Cruzeiro, foi emprestado numa troca com o Williams, foi emprestado pro Cruzeiro, voltou agora, voltou fora de forma, porque não foi aproveitado no Cruzeiro, retomou a forma e agora vamos ver se consegue retomar o bom futebol no Corinthians. É, então, o técnico, né, o Carilli, vai preservar então o esquema tático do Corinthians, né, com o Camacho, o Williams e o Marcel, né, porque havia dúvida se ele manteria o Marquinhos Gabriel, o Luca e o Marlone nessa linha de três e deixaria só o Camacho e o Williams. Então, ele optou por usar o que estava dando certo nos últimos jogos. Mais defensivo, né? É, mais defensivo. Mais defensivo. É, e o meia, Marquinhos Gabriel, que inclusive o Iso acabou de dizer, reclamou das condições do gramado e disse que uma eventual derrota pode estar associado a essa questão. É desculpa? Olha, que o gramado é ruim lá, isso é verdade. Que é evita, alto, né? Evita, é um gramado ruim, que você não consegue tocar a bola direito. Eu lembro alguns jogos, por exemplo, o Grêmio, que era um time com o Roger Machado que tinha conseguia tocar a bola, tal, que era a filosofia da equipe gaúcha, teve muita dificuldade nesse jogo contra o Botafogo, não conseguia trocar passes assim, sabe? E acabou perdendo o jogo pro Botafogo. O Palmeiras, idem também, acabou jogando muito mal lá no Rio de Janeiro, perdeu. Então, eu acho que é um ajuda a seu time piorar, né? E o que pesa... principalmente que tem mais posse de bola, que procura... Sim, atrapalha bastante. Exatamente isso que eu ia falar. O Corinthians, nos últimos anos, se acostumou a jogar nesse estilo de jogo com mais posse de bola, muito por conta do gramado da Arena Corinthians. Que é muito bom. Que é um gramado muito bom. E eles deixam o gramado bem baixinho e molham bastante. Sim. Pra bola correr. Rolar, correr. Que é exatamente o contrário do que acontece lá na... O que estão chamando agora, né? O Estádio dos Brasileiros, mas estão chamando da Arena Botafogo. Então... Eu acho que pode atrapalha. Ser um pouco de desculpa, mas realmente atrapalha. Jogar num gramado bom é sempre muito melhor do que jogar num gramado ruim. Bom, para fechar o bloco do Timão, a escalação. Walter no gol, Fagner na lateral direita, Iago e Balbuena na zaga e Arana na lateral esquerda. O Williams está na escalação, mas como o Rua disse, vai ser o Marcel. Marquinhos, Camacho... Marlone e Romero. É, o Juan, você vai divulgar os relacionados do Botafogo também? Olha, se quiser eu posso procurar aqui. Não, melhor não. Não, melhor. Não. Deixa pra lá, vai perder muito tempo. Muito bem, agora vamos descer a serra, vamos falar do peixe. Solta o hino do Santos! Agora quem dá bola é o peixe que enfrenta o Atlético Paranaense na Vila Belmiro às 4 da tarde. Tentando ali permanecer no G4, porque tá vendo a sombra do Fluminense. Do próprio Atlético Paranaense, né? E do Fluminense, do próprio Atlético Paranaense. Então vai ser um confronto direto pela briga pela Libertadores, não é, Vinícius? Pois é, sem dúvida. É um jogo difícil pro Santos, jogo complicado. O Atlético Paranaense faz muitos pontos na sua casa, né? Melhor mandante do campeonato. Perdeu um jogo só pro Palmeiras. Só que fora de casa esse rendimento cai bastante. E o Atlético Paranaense procura melhorar esse rendimento num jogo de 6 pontos contra o Santos. Sim. Porque se o Santos vence, já aumenta a distância em relação ao Atlético Paranaense. E se o Atlético Paranaense ganhar do Santos, não sei, não tem, vocês podem ver a pontuação, não sei se empata. Acho que empata, né, Flavião? O Atlético Paranaense empata com o Santos. E aí o Atlético continua forte na briga. Então é um jogo muito difícil para o Santos, complicado, que precisa da vitória. É, o Atlético Paranaense, como o Vinícius disse, tem a sua força dentro de casa, mas é também um dos piores ataques do campeonato, também uma das melhores defesas, mas tem uma grande dificuldade para fazer gols fora de casa. Inclusive, não conseguiu furar a rede do Santa Cruz, né, na última vez que jogou fora de casa. É, furar a rede não consegue mesmo. Talvez. Foi muito estufar forte, uma bolada. Estufar e lembrando que o Santos é muito forte na Vila Belmiro, né? Quando a gente fala do Santos aqui, a gente sempre lembra dessa queda de rendimento que o time vem tendo, né? E o Thiago Maia, em entrevista, disse que essa queda de rendimento se deve ao excesso de jogos. Vocês concordam com isso? Por exemplo, na última semana, eles enfrentaram o Vasco na Copa do Brasil na quarta, viajou na quinta para Recife e pegou o Sport, e agora essa sexta vai pegar pegou o Inter agora na Vila. Na Vila. E agora... É que agora pega o Atlético na Vila também, então não precisa viajar. É o que a gente sempre fala do calendário, né? Que calendário apertado. Força muito o físico dos jogadores e obriga os clubes a terem um elenco forte, um elenco grande, né? E quem não tem um elenco assim tão forte, como é o caso do Santos, que eu acho que não é um elenco tão grande, acaba dificultando. Embora o Santos tenha um time muito bom, eu acho um time do Santos muito forte. Só completando aqui o que o Vinícius estava falando, o Atlético Paranaense muito bem dentro de casa, porém fora de casa é péssimo o desempenho. São apenas 2 vitórias em 13 partidas, 7 pontos conquistados, 10 derrotas. Então é um desempenho muito ruim quando o Furacão joga fora de casa. Mas lembrando que o Figueirense tem apenas 1 vitória fora de casa e foi exatamente contra o Santos. Figueirense não. Ah, isso, o Figueirense ganhou do Santos fora de casa. Na Vila, exato. Foi a única vitória do Figueirense. Então o Santos, que esse ano tá com essa mania de Robin Hood, né? Tá ganhando dos times que estão lá em cima e perdendo tirando dos grandes, dando para os mais fracos. Então vamos ver se o Atlético Paranaense consegue reverter esse péssimo desempenho que tem fora por de casa. Por isso eu recomendo os ouvintes a escalarem jogadores do Santos no Cartola essa rodada. Você acha bom escalar os jogadores? Você acha bom? Eu acho. Acha que é Santos na cabeça? Não. Com não... certeza. Eu escalaria pelo menos um atacantezinho, acho que... Qual deles? O Copete faz um gol, eu acho. O Copete tá fazendo gols. Todo dia o Copete tá sendo bem importante. A gente fala todo dia do Copete. Todo dia. É um absurdo. Não, é, mas o Santos mas tá um pouco desfalcado, hein, Juan? Sim. É, isso é verdade. Ricardo Oliveira treinou, voltou a treinar, mas vai ser banco diante do Furacão. É, o Vitor Bueno ainda está em fase de recuperação. Esse faz falta. Faz muita falta. Muita falta. Então vai ser mais um jogo bem equilibrado. Lima. Faz muita falta. Pra mim, o Vitor Bueno tá sendo o melhor jogador do Santos no campeonato. Com certeza, né? É o artilheiro, né? Sim, é o artilheiro. Ele tem 10 gols. E tá jogando, tá jogando muito no Santos, o Vitor Bueno. Tá, pra mim, tá sendo o grande destaque do Santos no campeonato. O Santos que chegou até a ser líder em algum momento do campeonato e perdeu pro América Mineiro, como o Arthur falou do Figueirense, do Robin Hood. A gente tá falando aqui do Santos que tem um elenco escasso. O presidente Modesto Roma divulgou uma possível lista de reforços do Santos pro ano que vem. Com Marinho, Felipe Garcia, do Brasil de Pelotas, e o Cleison da Ponte Preta. Felipe Garcia é bom. Ele é bom? Você acompanha ele? Acompanha, né, velho? Juro que eu vi esse cara pelo Brasil de Pelotas ao não dava jogos, nada, né? E ele é um bom meia. Pois Felipe é. Garcia. Mas você pode perceber que não são nomes. Assim, grandes no mercado, né? Isso. E além disso, tem o Keno também, que é o principal alvo da diretoria santista, né? É, o Keno, não sei. Kenaldinho tá brilhando. Quem? Kenaldinho. Nossa. Mas o Marinho é bom. Eu gosto do Marinho. É que o Marinho já jogou no clube grande, né? O Marinho já jogou no Cruzeiro e não foi bem. Não deu muito certo. É. Mas no Vitória ele tá jogando bem. No Vitória ele melhor tá jogador bem. Do Vitória do campeonato. Fez um golaço de muito falta contra o São Paulo, que papai do céu. Mas é muito bom jogador o Marinho. Realmente... É um atacante incisivo, vai pra cima, sofre muita falta, é impressionante. Sim. Que ele sofre de falta. A gente tava falando aqui do Vitor Bueno, com a qualidade de batida de bola que tem o Vitor Bueno, com o Marinho sofrendo falta pra ele lá na frente, ele vai começar a marcar muito mais gols de falta, porque é impressionante, a bola lá perto da área com o Vitor Bueno, ele chuta sempre muito bem, ou o goleiro faz uma defesa espetacular, ou ela pega na trave ou é e gol. E o próprio Marinho também bate super bem na bola. Sim, né? pra ser sincero, eu nunca tinha visto ele bater falta, a primeira vez que eu vi ele bater falta não. Foi contra o São Paulo e já chegou arrasando, né? Já chegou marcando um golaço. A gente falou dos desfalques do Santos também agora há pouco, citou o Gustavo Henrique que tá no DM, com essa lesão... É uma perda também, viu? Com essa lesão do Gustavo Henrique, o Santos também voltou a negociar com o Alex pra zaga. Pois é, o Jorge Nicola deu uma informação hoje na ESPN que ele seria um novo zagueiro do Santos ano que vem, o Alex. E não sei o que vocês acham, se seria um bom reforço ou não. Pra quem é o Jorge Nicola, né? Olha, ele é um bom jornalista. Eu acho ele bom jornalista. Vai contratar o Alex pro time sênior? Erra bastante aí de especulação. É. Sim. Oi? Vai contratar o Alex pro time sênior do Santos? Nossa, já entendi. Você já entendeu, né? Que ele não gostou do Alex. Eu não sei como é que o Alex tá jogando na Europa, Alex, então não vou falar. Eu acho que tem 33, se eu não me engano. Mais, eu acho, hein? O Alex. Acho que mais. Eu vou mais. Checar aqui. Ele vai checar. Mas o Santos só contrata jogador, só quer repatriar jogador que tá quase em fim de carreira. Quer fazer né? um museu Sim. do Santos dentro de campo, né? Impressionante. E, bom, o Santos agora tem que lutar pelo G4, né? Porque acho que pelo título não consegue mais, são 9 pontos do Palmeiras. E não tá jogando muito, muito bem. O time caiu de rendimento nos últimos jogos. O Santos que agora briga apenas pelo G4 e luta pelo título da Copa do Brasil, né? Só dando a informação aqui pro nosso ouvinte, o zagueiro Alex tem 33 anos. 33 anos? 33 anos, exatamente. Olha, pensei que ia ser mais velho. Eu também. Eu contrato ele, eu costumo contratar ele no FIFA. 34 anos, fez aniversário recentemente. Parabéns pro Alex. Eu não sei como é que tá o futebol dele, né? Então, antes ele do que o David Braz. Tá, sem dúvida. É, David Braz é antes complicado. Eu, antes ali. Eu do que o David Braz. Exatamente. Eita. E o último paulista que vamos abordar aqui no Arquibancada é o Verdão, o líder Verdão. Solta o hino do Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a lua... O líder do campeonato que entra em campo contra o Santa Cruz no Arruda, segunda-feira, às 8 horas da noite. Eu queria saber de vocês, é uma vantagem jogar depois de saber todos os resultados da rodada? Olha, eu acho que pode ser uma vantagem, como pode ser uma desvantagem. Se o Flamengo vencer o jogo do São Paulo no Morumbi, acho que coloca mais pressão pro Palmeiras vencer o jogo segunda-feira. Se o Flamengo empata ou perde pro São Paulo, eu acho que o Palmeiras não fica tão pressionado para vencer o Santa Cruz na segunda-feira. Porque sabe-se que vai continuar líder. Não sei o que vocês pensam. É, eu concordo bastante com isso. Pode, é uma faca de dois gumes, né? Pode ser muito bom, como pode ser muito ruim. O Palmeiras, que é o melhor visitante do campeonato, tá muito bem. Até por isso que é líder do campeonato, né? Eu acho que sempre isso de visitante é um quesito crucial para decidir o líder. Palmeiras, que tem quase 55% de aproveitamento como visitante, o que é um desempenho bom. Jogar contra o Santa Cruz no Arruda nunca é fácil. Mas o Santa Cruz é o penúltimo melhor mandante. Eu acho que tem que ganhar. Tem, como você estava falando, em 14 jogos, apenas uma vitória. Que foi na primeira rodada, inclusive. Ah, é? Contra o Vitória, 4-1. Não lembrava disso. Então, dois gols do Grafite. Santa Cruz muito mal jogando em casa, então acho que o Palmeiras tem tudo para vencer essa partida e se manter na liderança mais uma rodada. É crucial pro Palmeiras a vitória, né? O Palmeiras tem uma sequência... Santa Cruz e América Mineiro tem que fazer 6 pontos, porque o Flamengo pega uma sequência mais difícil. O Flamengo pega o São Paulo no Morumbi, aí pega o Santa Cruz em casa e depois o Fluminense. Com o mando do Fluminense. Tá fácil a sequência do Santa Cruz, hein? É. E o Palmeiras pega o Santa Cruz, o América Mineiro e o Cruzeiro em casa. Além disso, o Santa Cruz também tá abalado, né? Foi eliminado na Sul-Americana essa semana. Sim. Apesar da reviravolta do Grafite ter feito 2 gols na partida, bem difícil pegar o Palmeiras em casa. Queria saber agora, vamos falar desses 3 melhores do campeonato. Quem tem o jogo mais difícil da rodada? Eu esqueci o jogo do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Ponte Preta no Estádio da Ponte. São muito difíceis. Pra mim, o Flamengo. O Flamengo tem mais difícil? O Flamengo tem um jogo mais difícil. A Ponte tem muitos desfalques, né? É bom lembrar, mas eu também acho que o do Flamengo é mais difícil. Eu acho que o do Atlético é mais difícil. Eu concordo com o Vini e o Iso, acho que o do Flamengo é mais difícil também. Até porque é o São Paulo, né? Olha, mas eu concordo com o Arthur. O retrospecto do Atlético contra a Ponte não é muito positivo. Ah, sim, mas eu acho que o São Paulo... É o São Paulo, né? No Morumbi. Não sei, eu acho que São Paulo e Flamengo é mais difícil. Vocês acham que o retrospecto conta muito nessas horas? Eu acho que não conta nada. É, eu também não. Eu penso que... Acho que não conta nada. Eu acho que até porque os jogadores não fizeram parte do retrospecto inteiro do jogo. Exato. Não, mas eu tô dizendo mais por esse ano. Eu acho que continuo dizendo. Pra mim, São Paulo e Flamengo é o jogo mais complicado. Se serve de retrospecto, o Atlético pelo menos conseguiu eliminar a Ponte, né? É. Então, sofreu. Sofreu, mas né, acabou conseguindo. Ou seja, a gente tá falando só dos dois jogos, né? Santa Cruz e Palmeiras é considerado mais fácil. Sim, que com é certeza. Que o Palmeiras precisa vencer, pra quem não sabe, o Dudu. Tá, não sei se você deu essa informação, que o Dudu tá suspenso. Não pode dar. Provavelmente nos destaques do último bloco, é verdade. Mas então, pode dizer. O Dudu tá suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo. O Dudu, que é líder de assistências no campeonato, são 9 assistências do camisa 7. É muito importante pro Palmeiras, o Dudu. Vai fazer falta. Só para falar aqui, esclarecer para o ouvinte, a Ponte tem o desfalque do Reinaldo, que tem feito um bom campeonato, o Clayson e o Pottker. E também tem a lesão do Nino Paraíba e do Rainer. Que fazem o Reinaldo fazendo um bom campeonato. É verdade. King Naldo, né? O rei das assistências, hein? King Naldo e Harry Potter. Bate falta. Nossa. King Naldo e quem? Harry Potter. Ô, Flavião, pode terminar o programa já. Já deu por hoje. Nossa Harry Senhora. Até a próxima. Harry Potter. Aí, ó, estamos terminando aqui com essa pérola de Juan Mendes. Pois é. Termina aí, Vinícius, por favor. O Palmeiras jogou quarta-feira contra o Grêmio com a equipe titular, né? Tem esse tempo de recuperação na segunda-feira contra o Santa Cruz e precisa ganhar. É o que a gente tá falando. O Palmeiras tem que ganhar esse jogo. Isso. E uma ótima notícia agora pro torcedor do Palmeiras e não tão boa pro Cuca, né? Fernando Praz tem evolução mais rápida do que o esperado e deve voltar ainda este ano. Olha, eu acho uma notícia muito boa pro Cuca também. Eu também acho. Essa é uma dor de cabeça maravilhosa pro técnico. Queria eu ter essa dor de cabeça. Eu também queria ter. Eu queria saber de vocês. O Cuca deve fazer um rodízio de goleiros pra próxima temporada? Cara, eu acho. Pra próxima? Não, pro ano que vem acho que o Praz tem que voltar, né? Mas o Joelson vai jogar mais. Esse ano, eu não sei, eu acho que eu não voltaria com o Praz. Não voltaria, Esperaria ele ter. Ele voltar a ter tempo de bola, até porque o Jair está indo muito bem no gol, né? Eu concordo. Até porque o goleiro é uma posição que não pode falhar. Uhum. Se falhar, pode mudar totalmente o rumo da partida. E agora no final do ano, é jogo atrás de jogo que é muito importante. Jogo decisivo, apenas. Exato, né? É apenas jogo decisivo, então não tem por que você tirar um cara que você sabe que tá bem, um cara que tá passando segurança pra defesa, pra colocar, por mais que o Praz, eu acho que o Praz é o melhor goleiro do que o Jailson, é um risco. Numa dessas o Praz pode entrar, pode, na melhor das hipóteses, digamos, se machuca de novo e já queima uma substituição. Na melhor, né? Você entendeu, né, que ele falou na melhor das hipóteses. Eu não, agora, eu não sei por que ele falou na melhor das hipóteses pra se machucar, né? Não, porque na pior das hipóteses o Prass pode tomar um frango e comprometer o time do Palmeiras e prejudicar o time do Palmeiras. Foi bem na resposta, foi bem. Foi bem. Eu quis te provocar, mas você foi bem. Isso foi bem. E pode colocar o Prass só na decisão dos pênaltis, né? Ele é bom. Aí você pode colocar o Prass. E ano que vem, o calendário, pelo menos pro Palmeiras, vai estar muito cheio. Palmeiras que joga Libertadores até novembro, tem um Campeonato Paulista e o Brasileiro. Dá pra fazer um rodízio? E a Copa do Brasil, né? E a Copa... Ah, não sei se o Palmeiras pode. A gente não tem essa informação ainda, né? De como que vai ser o esquema que a CBF vai organizar. Deu a informação de que seria só mais curto, mas os clubes da Libertadores continuariam participando. Então vai ser... Ao mesmo tempo? Eles vão fazer um calendário mais curto da Copa do Brasil agora, eu não sei. Mas aí vão ter que se adequar. É, o calendário brasileiro já era bem abarrotado com isso agora, virou uma confusão geral. Vamos falar a verdade, que pra mim fica sem graça sem os clubes da Libertadores, a Copa do Brasil. Com certeza. Ficou bem mais legal com os clubes da Libertadores. Ganhou um charme a mais, né? É, a gente tava falando isso, acho que foi terça-feira aqui na arquibancada, que a Copa do Brasil teve uma queda muito grande de audiência, de qualidade e tudo, e aí resolveram trazer de volta os times da Libertadores. Isso trouxe... de volta a emoção, o público. É, basta a gente ver os jogos agora, né? Só jogão, só Atlético jogão. Mineiro e Juventude, que é de menor relevância. Sim, só time campeão, né? Todos os times que estão lá já foram campeões. São Paulo não tá. É, e o fato. E nossa, o fato. Opa, toma essa alfinetada. Cutucou aqui. Pois é, na cutucou ferida, o Prass e cutucou o São Paulo. No estúdio, teve gente aqui no estúdio que olhou com uma cara feia, por tudo. Até o apresentador. Eu queria saber, né, quem é. O apresentador, né? É, a apresentadora aí tá olhando feio. Não, por que será, Luiz? As duas pontas estão olhando feio. Não, pois é. Aqui somos extremamente imparciais. Nossa. Não temos times. Uh-huh. Eu não tenho. Não, eu gosto de times tricolores. Você já falou essa. Fala, quais são os times? Santa Cruz, Ferroviária e Atlético-Goianiense. Isso, muito bem. É, eu gosto de times vermelho, branco e preto. Aham, assim. Tá bom. Fora de São Paulo. Fora de São Paulo. É. Uh-huh. E pra fechar o bloco Ferroviária do Palmeiras, de São Paulo. É verdade, Ferroviária. Fora da capital. Fora da capital do Paulista, exatamente. Muito bem. E pra fechar aqui o bloco do Palmeiras, eu queria saber se o fato de o Flamengo não estar disputando paralelamente o brasileiro a Copa do Brasil ou a Sul-Americana, isso facilita pra que o Flamengo seja campeão brasileiro. Pra que ninguém vai falar, eu falo. Eu ia falar. O Flamengo sentiu a perda da... A eliminação da Sul-Americana, o Zé Ricardo falou isso. Mas sem dúvida que isso pode atrapalhar um pouco, porque o Flamengo agora só vai ficar focado apenas no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras ainda tem dois focos, tem a Copa do Brasil e o Brasileiro. E na Copa do Brasil o Palmeiras tem totais condições de passar, né? Porque perdeu por 2-1, um resultado por 1-0 em casa, consegue a classificação. E vai cansar o time, vai cansar o elenco. Eu acho que a pior coisa pro Palmeiras que pode acontecer é o Corinthians passar pra semifinal. Eu acho que é a pior coisa possível. Pro Palmeiras? Por quê? Porque aí o Palmeiras vai ser obrigado a jogar com o time titular. Ah, isso é verdade. Vai colocar time reserva contra o maior rival? Sim, isso é verdade. Eu acho a pior coisa. É, tem razão, não tinha pensado por esse lado. E eu acho que isso pode ser um fator crucial, a questão do Flamengo ter sido eliminado, né, na Sul-Americana pode ser crucial para a continuidade do Campeonato Brasileiro. Como o Vinícius falou, né, só vai focar em um campeonato, então... Tem mais tempo pra treinar, vai ter mais tempo pra estudar os adversários. De descanso. Descanso, exato. Sim. Então, consegue colocar o time titular na melhor forma em todas as partidas. Então, eu acho que isso pode pesar muito a favor do Flamengo nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Eu também concordo com o Arthur e com o Vini. Acho que o Flamengo, agora, um elenco mais descansado, vai ter totais condições pra largar um pouco melhor agora na disputa pelo título. É o cheirinho de Épita, né? É o cheirinho tá ficando cada vez mais forte. Não tá ficando forte. Eu acho que tá ficando, hein, Vinícius? Por que você tá assim tão... Não, tá ficando forte. Olha a cor do microfone do Vinícius. Tá ficando o forte. O ouvinte não consegue saber, mas... É vermelho. É vermelho, sim, né, Vinícius? Você é daltônico? Não, pois é, o Flamengo tá chegando, um ponto tá só. Tá chegando, pô. E vai jogar apenas o brasileiro, vai ficar focado. Um elenco desse com Diego, Guerreiro, tem totais condições. Se bem que o Guerreiro eu ainda acho que falta um mas pouco. Mas ele é muito bom jogador. Eu também com acho. Certeza, mas eu ainda acho que não vingou. Teve uma entrevista do Rodrigo Caio falando que o melhor atacante que ele já marcou até agora foi o Guerreiro. Meu Deus, imagine o pior, hein? Eu não gosto. Que isso? O pior, você não gosta do Guerreiro? Não gosto do Guerreiro. Nossa, eu gosto muito dele. Ele falou que o Guerreiro é muito inteligente. Eu queria ele no meu time. Eu também queria. Nilson foi o pior que ele marcou. Nossa. Flavião já dá risada. Grande Nilson. Ei, alguns tem Flavião deu até um sorriso ali. Tem um palmeirense aqui que tá na bancada que ele gosta do Nilson. Quem? Não, não vou falar. Ele tá olhando pra mim aqui. Ele gosta do Nilson, não é verdade? Tem um espelho aqui. É, não. ele lembra do Nilson, ele gosta muito do Nilson. Bom, os caras estão afiados hoje. Falamos bastante já dos quatro grandes times de São Paulo. Agora vamos fazer uma breve pausa. Voltamos já! Yeah. Estamos de volta para a sequência do Arquibancada Mac e vamos direto aos palpites da rodada. Errou! 28ª rodada do Campeonato Brasileiro tem início amanhã. É, com Fluminense e Sport às 11 horas da manhã no Edson Passos. Vinícius Henrique. Fluminense 1, Sport 0. Fluminense 2 a 0. Juan. Fluminense 2 a 1. Arthur. Vamos subir na escadinha. Fluminense 3 a 0. Nossa. Bom, empolgou. 3 a 1. Quem disse 3 a 1 aí mesmo? Não, ninguém. Juan disse ninguém. 2. Eu falei 2 a 1. Não disse nada. Eu vou de 3 a 1 pro Fluminense. Às 4 horas da tarde, São Paulo e Flamengo no Morumbi. Vinícius Henrique. São Paulo 2, Flamengo 1. Ousado. O que a razão fala? A razão fala São Paulo 2, Flamengo 1. A razão fala E o jornalista Vinícius Henrique? 2x1, não sei por que essa pergunta. Imagina o coração então, né? Aí já coloca goleada no São Paulo. Não, que isso. Que isso. Não vai ser tão fácil. Aqui é assim, Sociedade, né? Esportiva Jornalismo. Muito Nossa. Bem, João. 2x2. 1x0 São Paulo. Opa! É outro. Depois é, fala é, de mim, né? É, 1x0 São Paulo. Arthur. Tricolor 1, Mengão 2. Bom, eu acho que o jogo vai terminar em empate. Né? Não dá pra fazer palpite aqui. Vai ser empate. Quem não torce por conta... É, quem, os caras fazem palpite pelo coração, não é pela razão. Não, eu faço pela razão. Então fala. Quanto 1x1. Olha lá. Olha lá. Você vê que exemplo. É, agora ninguém sabe se eu torço contra ou a favor. Ninguém né? sabe. É, ele torce pro Flamengo. É. Ninguém sabe. É, claro. Bom, na Vila Belmiro às 4 horas da tarde, Santos e Atlético Paranaense, Vinícius. 2x0 pro Peixe. 1x0, Santos. 2x0, Santos também. Jogo chato, 0x0. Olha, pessimista, hein? Ele tá contra os times paulistas, você tá percebendo? Tô percebendo, São Paulo e menos quem? É, vamos esperar, né? É, vamos ver. Os ouvintes vão ver. Eu acho que o Peixe leva 3x1. Agora eu quero saber o Flavião, né? Que é o principal pois aqui é. Do arquibancada. E São Paulo e Flamengo, Flavião? 1x1, opa. 1x1 também. 1x1. É a rodada do 1x1. É a rodada, é. Só eu coloquei isso, vitória de São Paulo? Não, não eu coloquei 1x0 também. Tá bom. Bom, na Arena Condá, também às 4 da tarde, Chapecoense e vitória, Vinícius. 2x0, Chape. Chape querida, 2x1, Chape. Que querida, ele fala isso. 1x0, Chape terror, gol daquele famoso Kempis. Gosto dele. Tenho no Cartola, mas acho que melhor a gente tirar, viu? É, também falaram acho. Que ele não tá provável. Vixe. Então tira ele. Moiou. Complicado. Moiou. 2x1 pro segundo maior verdão do Brasil. O segundo? Quem é o primeiro? Palmeiras. Ah, quer fazer aquela média, Ele quer média, fazer né? a média com o ouvinte, vai falar, não, olha. É, eu tô percebendo já qual é a dele aqui. É, você percebeu, é né? a sexta-feira, é fica toda engraçadinha, é, né? Tudo... É. Todo pimposo. Agora, todo pimposo. Que conexão. Bom, na sequência, Botafogo e Corinthians às 4h30 da tarde, Vinícius. 1x1. 1x0, Botafogo. 1x0 Fogão também. Nossa, ele falou... 2x1 pro Fogão. Nossa, olha que imparcialidade, hein? Eles falaram com raiva. Dois aqui falaram 1x1 e o outro falou 2x1 Botafogo, mas com uma raiva. Tipo... A fase do Botafogo é muito melhor que a fase do Corinthians. E bom. Na Arena Botafogo, o Botafogo vai muito bem. Camilo vai jogar. Tá bom. Neilton também. Sassá Lutelli vai? Neilton também. Ah, Neilton aí. Neilton. E por que você falou ixi aí? Neilton é um atacante muito bom, pô. É, o Neilton não tá estava jogando. Os caras estão tá com medo do Neilton, né, isso? Não, o Neilton é um jogador muito bom, pode atrapalhar para o Corinthians. Tá bom, isso, tá bom. E teve... Vai, Luiz. Bom, na sequência, no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Atlético Mineiro, às 4h30 da tarde. Também Vinícius Henrique. Ponte Preta 2, Atlético Mineiro 1. E com a razão. 2x1 para Ponte Preta. Os caras estão demais. 2x1 para Ponte Preta, João. Não sei por quê. 2x1 Atlético Mineiro. 2x0 Atlético Mineiro. 2x2. Meu Deus, eu acho que a Ponte vence. Eu também, então. Eu não sei por que estão falando isso, né? Pois é. Bom, às 6h30 da tarde, Cruzeiro e Grêmio. 1x0 Cruzeiro. 1x0 Cruzeiro. 1x0 Cruzeiro. Vamos continuar, 1x0 Raposa. 1x0 Cruzeiro. E você, Flavio? 1x0. Bom, então, se for 1x0, todo mundo acerta. Ninguém torce pro Grêmio, né? É, exatamente. Coitado, o Grêmio a tá mal. A fase tá difícil de acreditar no Grêmio, né? Agora o outro gaúcho, que tá em situação muito mais complicada, o Internacional enfrenta no Beira-Rio às 9 da noite, o Figueirense. O Colorado ganha, 2x1. 2x1 também. Como diria o Arthur, jogo chato, 0x0. Boa, muito bem. Eu acho que o Figueirense ganha 2x1. Nossa. Eita, pra vai afundar de vez. Vai afundar de vez, hein? Vou chamar o Argel de volta. Bom, eu acho que Jesus. O Colorado vence o jogo, 2x0. E na segunda-feira, às 8 horas da noite, Santa Cruz e Palmeiras. Pera aí, eu vou começar, vamos deixar o melhor final. Vou começar com o Arthur agora. Arthur, Santa Cruz e Palmeiras. 2x0 pro Verdão. 1x0 Palmeiras. 2x0 Palmeiras. É, como que eu vou discordar da bancada, não é verdade? Ah. Até porque não tem como, vou com todo mundo, né? Santa Cruz 0-3 Palmeiras. Eita, nossa. Meu Deus. Eita, empolgou. Quem vai marcar os gols? Meu Deus do céu. Olha, Mina, Dudu... Não, que Dudu? Mina, Jesus e Guedes, que Dudu? Pode ser. Tá bom. E aí, você vai ficar feliz com o resultado? Por que tá bom? Ah, porque é um clube grande, por que tá, né, bom? Que tá em busca do título. Uhum. Palmeiras é grande? É, grande. Uhul. É. Palmeiras é grande. Muito bem. E o último confronto... Não, você não falou o seu palpite. Eu acho que o Palmeiras vence. Não, mas quanto? 3-1. 3-1. É. É, tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom, então. Você vai gostar desse resultado? Ah, é um jogo bom, né? 4 gols. Quem não vai gostar disso? Muito divertido, né? Na verdade. Exatamente. Um jogo bem dinâmico, movimentado, né, Vinícius? Bom, e o último confronto ocorre no Couto Pereira às 9 horas da noite de segunda-feira também. Coritiba e América Mineiro. 2x0, Coxa. 1x0, Coxa. 3x0, Coxa. Mais um jogo daquele chato, 0x0. 1x0, América Mineiro. Nossa, o Arthur tá... 1x0, América Mineiro? Ó, a América está a 4 jogos invicto. A duas vitórias consecutivas. Ah, então. Duas vitórias consecutivas. Flavião, quanto vai ser Coritiba e América Mineiro? 2x0 pro Coxa. 2x0, né? Coxa. Ó, eu acho que vai dar zebra. Tudo bem. O América escapa. Mentira, não escapa. Não. Tô brincando. O América demais, entrou, né? Com Fluminense. Todo respeito, né? Entrou rebaixado já, né? Olha aí. Tá, não, eu acho que, né, não. Eu acho que nenhum clube respeito entra rebaixado. Todos têm seus méritos. Até porque todos começam com 0 pontos. Então, exato, ninguém entra rebaixado. Ah, tá bom então. Você faz profundo. Mas vamos lá. Pois é, eu queria só, antes de viajar pra Europa, queria destacar o Internacional, que tem, está em 18º colocado com 27 pontos. E tem uma sequência aí de 2 jogos favoráveis. O Figueirense e depois o Coritiba. Ambos no Beira-Rio. Tá, o pessoal deu uma... Por que, Vinícius? Não, o pessoal deu uma olhada aqui do lado. Um, né, anjo nos visitou. Um bombom? Seria? Fala um bombom recheado. Vamos, será, voltar aqui ao futebol. Quem o Inter vai pegar? O Internacional enfrenta o Figueirense e o Coritiba no Beira-Rio. Pois é, jogos difíceis e os dois lutam pelo rebaixamento também, né? O Coritiba e o Figueirense contra o rebaixamento. E eu queria saber de vocês se o Inter consegue escapar da degola. Não. É... Enfático. Não sei. Oh. Sendo sincero, eu acho que se o Inter vencer os jogos em casa... O Inter passa. O Inter tem que vencer os jogos em casa. Se vencer, não cai. Eu, sinceramente, também não vejo perspectivas do Inter escapar do rebaixamento, não. Acho que esse ano cai. Acho que esse ano vai também. Como disse o Seiras, né? Vocês sabem, a situação, sim, tá uma... Merda. Mano, é merda, velho. Que merda. Não pode falar merda, velho. Eu tô indignado com isso, mano. É brincadeira, hein, Luiz Otávio? Olha a cara do Flavião. Eu queria falar uma coisa. O Flavião vai gastar os pii hoje. Ô, Flavião, corta isso daí da edição, viu? Eu queria falar... Pode cortar. O Inter vai ganhar um jogo em casa. O Inter vai ganhar um jogo em casa. O Inter vai ganhar um jogo contra o Flamengo em casa. Muito. Hoje tá difícil, hein, meu Deus do céu. Você acha que o Inter vai ganhar do Flamengo? Eu acho que o Inter vai ganhar o jogo contra o Flamengo em casa. Não, porque eu acho porque que é um jogo... Porque o Inter é o time melhor do que o Flamengo. Não, é um jogo de clube grande, né? E o Inter cresce nessas horas e vai vencer do Flamengo. E por que justo contra o Flamengo? Não, porque o Flamengo... Ele quis falar, né? Por que será? Não. O Flamengo tá disputando com quem na liderança? Com o Atlético Mineiro, né? E além deles. Ah, o Palmeiras. É. Ah, entendi, foi por seu isso. Seu microfone é que cor? É preto. Ele é daltônico, né? O meu é amarelo também. É amarelo, né? É. Não, é vermelho, né? É verdade, mas tudo colorado, bem. Sou colorado. Uhum. Beleza. Bom, já ficamos muito tempo aqui no Brasil. Vamos dar uma viajada. Vamos pra Europa. Vamos. Que tal? Que tal? Vamos pra praia. Cadê o avião? Vamos pra Ibiza. Vamos pra Ibiza, vai. Chegamos desembarcando direto do aeroporto de Londres para falar do Arsenal. O técnico que está há 20 anos, o Wenger, ele não garante a permanência nos Gunners e pode assumir a seleção inglesa. Pois é, né? Que a seleção inglesa, o ex-técnico teve uma... Sam Allardyce. Como que é? Sam Allardyce. Meu Deus, que sotaque. O pessoal fala bonito aqui, né? É, ele é um gentleman. Quem que ele é? Nossa senhora. Um gentleman. Yeah. Ah, o pessoal tá inspirado no inglês. Tá fazendo wizard. É. Você é bilingue. É cultura. E... Bom. Fala o quê? Pergunta pro Juan Billing. Fala português e o quê? E várias serras. É o... O Arsene Wenger. 15 anos já, né? Não, 20 anos. 20 anos. É muito tempo já no Arsenal. Pra mim, o Arsene Wenger já tinha que ter ido embora já do Arsenal. Eu acho que eu concordo também. Você acha que o ciclo dele encerrou? Eu acho Se que... fosse no Brasil, ele já estaria na rua há muito tempo. Nossa senhora! Será que ele há duraria 19 um anos ano, ele estaria muito fora. Tempo. Mas muito tempo. Até porque, ó, ele ganhou em 2003 o campeonato invicto em inglês, né? E ganhou 2004. A Copa da... Acho que foi 2003. 2003, 2004. É 2004? Bom, e ganhou a Copa da Inglaterra no mesmo ano. Depois ele não ganhou mais nada. Você acha que depois... Ó, 2005 ele já teria ido embora no clube brasileiro. Com certeza. Porque não ganhou nada. Exatamente. Ou 2006, né? Ou 2006. Ah. Não, estourando, não passa, estourando é, 2006. Não mas passaria. Ele não pode ser um novo Alex Ferguson? É isso que eu ia falar. Com muita boa vontade dá pra comparar? Não, mas nem com muita. Nem com muita, mas muita boa vontade. Mas muita boa vontade. Não. Nossa senhora, não dá. Não tem como. O Alex Ferguson que ficou 27 anos no cargo. Mas do também Manchester ele United. Tinha jogadores bem melhores. Bem né? melhores. E hoje em dia não, tem a arquibancada, Sir Alex Ferguson. Sem dúvida. Mas é porque também o Alex Ferguson contratava bem, né? E o Wenger não. O Wenger não. O Wenger só gosta Wenger de francês. O Wenger contratou o André de Santos. É verdade. Meu Deus. Você não se lembra, né? Foi ele que pediu. E o Gabriel Paulista, né? Também. Gabriel Paulista também. Não, tem um gênio. Ele vai bem lá. Gabriel Paulista vai... Bom, enfim, eu acho que ele contrata mal. De onde vem tanto prestígio na diretoria? Não sei. Não sei. Olha, eu não gosto do Wenger. É uma questão... Eu também não gosto. Não, eu não acho ruim assim o estilo de jogo dele, sabe? Mas eu acho que não dá mais. Ultrapassado. Você sabe que já jogou no Arsenal também? Quem? Juan, lateral do... Ex-lateral de São Paulo, que tá no Curitiba agora. Tá no Curitiba? Já foi contratado sério? Pelo... Sério? Essa eu não sabia. Isso é completamente... tá indignado. Bom, não enfim, é olha aí, tá vendo? Contratou o Juan, o Arsene Wenger. Mas a janela do Arsenal... Ele jogou na base do Arsenal. Jogou na base. Isso, então, ele não chegou a subir pro profissional. Temos fotos dele com a camisa do Arsenal. Mostra pro Bom, mas não dá pra mostrar pro... Mostra pro ouvinte. Ouvinte. Tô falando pro... Bom. Ô Juan, você quer ir embora ou não? Ai, meu Deus e do céu. E a seleção inglesa, acho que seria ruim pra seleção inglesa, o Wenger. Ah, seria péssimo. Eu acho que não iria renovar. É, eu comparo a situação do Bausa. Pra mim foi um retrocesso. E pra Argentina? Eu acho. Ele tem um estilo muito retraído... E pela personalidade da seleção argentina, que é muito ofensiva... Ele teria que mudar. Quem tem que mudar é ele, né? Nossa visão. Mas ele não vai mudar. É que se ele falar pro Messi marcar... É, aí não vai ter como. Eu acho que ele tem um estilo muito pragmático, Bausa. Ah, não, sim, concordo. Mas eu acho que ele pode mudar. Você acha que é certo chamar um técnico pra seleção e mandar o técnico mudar? Não é melhor chamar um técnico com características sim, diferentes? Sim, mas já que trouxe o Bausa... Eu acho que sim, mas já que trouxe o Bausa, que o Bausa mude, que ele mude, não a mas seleção. Mas deveria trazer entendeu? Outro. Não, concordo que tem que trazer outro. Eu acho que tinha que trazer outro. Mas já que trouxe o Bausa, então que ele mude o conceito dele e jogue pra frente. É, eu acho que isso que ele não tem. Vai acontecer. Não, acho. Também acho que não. É, pelo que eu vejo do o desempenho da Argentina, caiu absurdamente, principalmente no poderio ofensivo. A Argentina ganhou do Uruguai. 1-0 só. Do Messi. Ah, mas é um jogo difícil, e né? E empatou Uruguai. Com a Venezuela. Empatou com a Venezuela. São 4 pontos. Vamos pegar mais, né, pra gente comentar. É verdade. Mas é que eu comparo, óbvio, ao início do Tite, que foi espetacular. Ah, não, mas aí não dá. O Tite é muito bom treinador, né? Muito. Outro patamar. Olha esse muito que o Arthur falou. Ué? Não, mas foi é verdade. Foi um muito assim, nossa, que saudade. Ele tá muito... Realmente não eu sei. Não percebi, eu achei que ele não falou percebeu. Normal. Não percebeu, é. Também acho. Mas ele falou muito sorrindo, assim, pra mim, sabe? Tipo, nossa, que saudade. É, porque é um grande técnico, né? É, mas você tem saudade do Tite? Eu acho que ele é muito bom. No Corinthians ele é muito bem. Por que você falou do Corinthians? Qual que foi o último? Eu perguntei se você falou se tem saudades. Com certeza o torcedor corintiano tem saudades. O cara certo? Tá... Nossa, pois é. Hoje tá difícil, é. Né? É, sexta-feira é complicado, viu? O Vinícius tá ansioso Ô, pra Guilherme, hoje. Ô, Guilherme, a sorte sua que você não tá aqui, hein, Guilherme? Meu Deus do céu. Bom, falamos bastante já do Arsenal, do Wenger. Agora vamos dar um pulinho em Barcelona. Vamos falar do Barça, que não pagou premiações a jogadores e causa mal-estar. Crise? Se o Barcelona tá em crise com isso, imagina o Inter, imagina o São Paulo, né? Pois é. Ele falou São Paulo, né? Poderia ter falado outro time, nossa, mas ele quis falar. Eu falei chato. O Inter. Não, depois você falou São Paulo. É, porque o São Paulo tá mal. Ah, tá. Tá bom? Entendi. Então, prosseguindo aqui, o Iniesta... o Iniesta chutou faz a mediação entre o presidente, Josef Maria, e os atletas. Complicado, né? Pois é, você vê que é o Iniesta, né, que faz a ponte, você vê que ele é um monstro sagrado, né, que ele é um cara que pensa e tal. Olha lá. Você queria o Iniesta no Brasil? Queria o Iniesta no meu time. Em que time você gostaria? Não, não falei meu time, falei... Não, você falou no meu time, você falou no meu time. No meu time. Na Sociedade Esportiva Jornalista? No Magic Jota. Magic Jota, imagina. Ele seria a 8 ou a 6. Ele seria seu banco? Não. Seria Ele jogaria comigo. Ah. Eu queria ver essa cena. Nossa. Também. Mas voltando à questão do Barcelona, o Barcelona é um time tão rico Porque... Pois é. Não tô indo crise, né, no Barcelona, né? Essa é a crise deles. Tem dinheiro pra contratar, não tem dinheiro pra pagar ninguém. É. É complicado. O Barcelona, o Luis Enrique fez uma coisa, uma mudança. Ele começou o jogo contra o Borussia Mönchengladbach com o Pablo Alcácer. Meu Deus do céu. De ponta direita. Nossa senhora. Nada a ver. Não dá. Eu já não acho ele bom. É, eu acho. Eu gosto. Eu não gosto. Gosto. Bom reserva, né? Bom reserva. E aí ele colocou de ponta direita. E aí deu tudo errado, né? Aí ele teve que mudar, colocar o, tirar o Rakitic também, colocou o Arda Turan e o... Esqueci o nome do cara que entrou. Mas enfim, mudou o jogo e o Barcelona conseguiu a vitória na Champions League. Jogo... O Barcelona jogou mal contra o Borussia Mönchengladbach, hein? Eu achei que o segundo tempo foi bem. Porque ele colocou o Rafinha. Colocou o Rafinha e o... É, o Rafinha, era esse mesmo. O Rafinha chegou a jogar na ponta. É. Rafinha deu uma melhorada, né? E o Turan tá jogou pelo meio. Eu não acho o Rakitic muito bom. Eu também não. Acho ele um bom jogador, acho... mas... Acho que o pessoal puxa muito pro lado dele. Abaixo da média do Barcelona, pra mim. Só contextualizando aqui o ouvinte, fugindo um pouco do assunto do jogo, essa premiação que deveria ser paga é referente à conquista da Supercopa da Europa e do Mundial de Clubes de 2015. E até agora, apenas um relógio só da marca Rublô foi entregue aos jogadores. Não, só isso. Nossa, a marca, o relógio deve custar a minha vida. Não, nossa, sério. A vida é... Sério. Vale um relógio, cara? Não, é que esse relógio... é que esse relógio é muito... Meu Bom, Deus do céu. Antes de falar de NFL aqui, o Ganso, o jornal de Sevilha, diz que o Ganso sofre com defasagem física e dura adaptação ao padrão europeu. Concordo. Pois é, o Ganso teria dificuldades, né? Todo mundo esperava já essa. Eu não esperava que o Ganso iria já começar jogando demais, jogando muito. Até porque o jeito dele jogar é mais lento. Lento, né? Extremamente. É um jogador que pensa mais o jogo. E no futebol europeu o jogo é mais pegado, mais rápido, né? Apesar disso, mais dinâmico. Ele tem a confiança do Sampaoli. Sampaoli disse que tá convencido da capacidade dele e sabe do potencial que tem pra jogar e pra assumir a camisa 10 do time daqui a algum tempo. É que ele não vai também falar que o Ganso é um Seiras, né? É, verdade, não pode falar isso. Não vai falar isso. Deselegante falar uma coisa dessa na rádio. Na rádio. É, não vai falar isso. Se o Ganso estivesse atuando na última década ou na década de 90, ele teria mais sucesso, vocês acham? Sim. Pelo futebol. Curto e grosso. Eu acho que tem jogadores melhores na década de 90 na posição do Ganso. Mas eu acho que era um futebol que casaria mais com o estilo do Ganso. Mas só que eu acho que os meias daquela época são bem melhores que o Ganso. Não sei. Se a gente for lembrar... Eu acho muito difícil fazer essa comparação individualmente. Mas eu acho que o futebol do Ganso casaria mais com o da época, porque é um futebol mais lento. Hoje em dia é um futebol muito físico, um futebol muito rápido, que não ajuda muito o estilo do Paulo Henrique Ganso. O que você acha, Rua? Eu não posso opinar porque eu não via futebol nos anos 90. Então, mas você não viu o vídeo, você não viu nada? Ah, vi vídeo de poucos jogadores, né? Mas você não ouve análise de especialistas no ramo? Fiquei indignado. Ele falou, eu quero uma resposta. Fiquei indignado. Vai, Juan. Acho que ele seria um normal, seria mais um. Seria Tanto é que o pessoal reclama que ele é o último camisa 10, então eu acho que ele só seria mais um camisa 10 daquela época. Muito bem. Falamos bastante. Satisfeito, Luiz? Muito satisfeito. Luiz ficou indignado. E o Juan de quebra ficou bravo. Eu nada, tô tranquilo. Bom, já falamos bastante de futebol. O Vinícius não se aguenta. Hoje, vamos fazer silêncio para receber o nosso convidado especial, Vitor Russo, que vai trazer as notícias de NFL. Diga lá, Vitor. Vamos lá, Vitor. Joga pro alto e reza! Começou ontem a quarta semana da NFL, com o jogo entre Miami Dolphins e Cincinnati Bengals. O jogo em Cincinnati, vitória de 22-7 dos Bengals, que foi... O resultado não diz muito o que foi o jogo, que foi um belo de um massacre. A equipe do Miami não conseguiu fazer nada no jogo, apenas um touchdown longo e mais nada. Os Bengals, boas campanhas, mas só chutaram field goals, um TD só, e bela partida de AJ Green. Além disso, o Super Bowl de 2017 foi confirmada a presença de Lady Gaga no show do intervalo em Houston, no Texas. Olha só, tem gente que gosta da Lady Gaga aqui, hein? O Luiz gosta. Ah, eu gosto. Canta uma música. Da Lady Gaga? Canta uma música. Vai cantar mesmo? Eu... Agora não me veio a cabeça. Poker Face. Mas... canta, é, canta um pouco face. Aí. Uma palhinha. O Juan, no, o Juan no, tá querendo. No também. Final do programa eu dou uma palhinha pra vocês. Não vou aguentar. Agora eu quero saber do Vitor, como está a situação dos principais times nesse começo de temporada. Então, esse começo de temporada, algumas equipes que se esperavam muito, como o atual vice-campeão e detentor da melhor campanha do ano passado, o Carolina Panthers, começou mal, já perdeu 2 dos 3 jogos. O Arizona também, que esperavam muito, já perdeu 2 dos 3 jogos. E... só que, por outro lado, os Patriots, apesar do Tom Brady não estar jogando, está suspenso com quarterbacks reservas, já venceu todas as partidas. E o... a surpresa é o Philadelphia, que tá com um quarterback calouro, estreante, ninguém esperava muita coisa. E 3 vitórias em 3 jogos, uma surra em cima dos Steelers na última partida. Os Steelers eram até favoritos. Então acho que essas são as principais equipes no começo de temporada. E você comentou aqui da Lady Gaga no Super Bowl. Queria saber o seu palpite, qual que vai ser o jogo do Super Bowl desse, de 2017? É difícil prever, mas eu acho que do lado da AFC deve... os Patriots têm grandes chances. E na NFC, talvez o Minnesota, pelo começo de temporada, tá com uma equipe muito forte. Muito bem. Vamos ver. Você quer que eu cante um pouco de Lady Gaga? Quero. Vai. Não tem aquela do Judas lá? Jura, jura. Bom, e como... Eu tenho... ó. Vai ser a única pérola que eu vou soltar durante o Arquibancada Mac. Sou apresentador bem comedido, sou a participante mais comedido do programa, mas não dá pra ser normal a todo momento, né? Principalmente na sexta-feira, na verdade. Sexta-feira não dá também. Vamos chegando a mais um final de Arquibancada Mac. Vamos às despedidas da bancada. Vinícius Henrique, muito obrigado pela sua participação e uma boa noite. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. E até mais. O que você vai fazer agora, Vinícius? Agora eu vou pra casa, né? Depois? Aí mora o perigo, né? Aí, manda beijo pra alguém aí, se não tem alguém. Aquele alguém especial na sua vida? Aquele bombom não, de lei? Não quero ter ninguém especial hoje. Hoje não. A vida hoje tá não. Uma... hoje não. Não, tá, não, não tá ceias hoje. Hoje não. Hoje tá bom. A vida não tá ceias. Muito bem. A seguir temos João Iso. Boa noite, João, e muito obrigado pela participação. Vai, menino. Boa noite, bancada. Boa noite, Lulão. Antes de encerrar aqui, eu só queria saber como está a evolução da lesão do Casemiro. Onde que é a lesão? Acho que é no perônio. É isso, pessoal. Tchau. Boa Victor, sexta-feira. O Victor, o Russo, você sabe onde que é? O perônio? É complicado. Juan, uma boa noite. Obrigado pela sua participação e manda um beijinho pra aquele bombom que tá ali, né? Boa noite, Luiz. Boa noite, bancada. Abraço. Faz o decreto aí. Não, faz o decreto aí, vai. Não quer decreto hoje. Não tem decreto hoje. O Arthur que vai fazer o decreto hoje. Me respeito. Vitor, muito obrigado pela sua estreia, né, no programa. Muito obrigado pela participação e volte quando quiser. Eu que agradeço e é isso aí. Muito bem. E por último, mas não menos importante, Arthur, boa noite e muito obrigado pela participação. Boa noite, Luiz. Boa noite. Valeu, Flavião. Você vai ter muito trabalho hoje. O Juan vai te dar bastante trabalho. Só me responde onde é o perônio. Você quer muito saber, né? Pesquisa no Google não, depois. Sério. E uma boa sexta-feira a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. E agradecimento especial ao Sonoplaça Flávio Rangel e à produção de Rafaela. E eu me despeço por aqui também. Uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana. Nossa, segunda-feira estaremos mais normais. Estou feliz. E até a próxima! Rádio Mackenzie.